Rai matou. Mãe disse que eu botasse olho em você. Então passa pra dentro, menino, faz chover. Pedro cantou na mata, trovão ronco. Filho de Juca que Rai matou. Mãe disse que eu botasse olho em você. Então passa pra dentro, menino, faz chover. Cantou na mata, trovão roncou. Filho de Juca que Rai matou. Mãe disse que eu batasse olho em você. Então passa pra dentro, menino, vai chover. Vento cantou na mata, trovão roncou. Filho de Juca que Rai matou. Mãe disse que eu batasse olho em você. Então passa pra dentro, menino, vai chover.